Crescendo com a arte, não empata, se faz parte. O mundo é nosso, também seu, meu. É hora do fight, se for para o combate. Sem alarde, sem desfalque, é um dos nossos na estrada, em busca do arrebate. Crescendo com a arte, não empata, se faz parte. O mundo é nosso, também seu, meu. É hora do fight, se for para o combate. Sem alarde, sem desfalque, é um dos nossos na estrada, em busca do arrebate. Minha lírica é mais forte que sua larica. Mente compreensiva é voz ativa. Efeito da cannabis ativa, desativa todos os círculos. Mente a milhão, preparativo. O mundo é o circo. Se a arte não se cria, a gente cresce, não perece. Faz sua prece, não congela. É só a ponta do iceberg. Seu barquinho não chega perto do meu dilúvio. Tempestade enfurecida, não entende meu distúrbio. Vai entrar na minha mente, cê me entende. Vá em frente, invada a sua através do sul. Subconsciente não tem ciência momentânea que não é instantânea. Flash de sabedoria que na mente causa cãibra. Nem que saber com quem se anda. A vida não é Futurama. Se moscar, fica na lama atrás da fama. Eu já vi vários se atrasar. Por isso que eu vou com calma pro castelo levantar. Crescendo com a arte, não empata, se faz parte. O mundo é nosso, também seu, meu. É hora do fight, se for para o combate. Sem alarde, sem desfalque, é um dos nossos na estrada, em busca do arrebate. Crescendo com a arte, não empata, se faz parte. O mundo é nosso, também seu, meu. É hora do fight, se for para o combate. Sem alarde, sem desfalque, é um dos nossos na estrada, em busca do arrebate. Vivendo e aprendendo, cada momento me jogo de cara pra ver o resultado. Eu chuto ralado, processo relento e não fujo da raia. Quem tentou, sentiu na pele, filho da puta, isso aqui é um teste. Sou cabra da peste, anota o CEP, é forte ao rap. My Jack, se estresse, no relax, bitch don't kill. Com êxito ou fracasso, levo minha tag, C2 acril. Se não me viu, é que tô tentando fazer minha história. Atrasando, nunca falhando, esperando o momento certo, bora. Mente decora e se esvai em questão de segundos. Mais um rabisco no caderno, um trago, um surto. Escute a poesia que derrete uma linda mulher. E que também no mesmo pique deixa o guerreiro de pé. Paixões fortalecidas em detalhes. Rap underground, sou Farrell crescendo com a arte. Crescendo com a arte, não empata, se faz parte. O mundo é nosso, também seu, meu. É hora do fight, se for para o combate. Sem alarde, sem desfalque, é um dos nossos na estrada, em busca do arrebate. Crescendo com a arte, não empata, se faz parte. O mundo é nosso, também seu, meu. É hora do fight, se for para o combate. Sem alarde, sem desfalque, é um dos nossos na estrada, em busca do arrebate. Crescendo com a arte, cheguei malandragem. Meu sono é postiço, meu sono é viagem. Então, não tamo pro empate, não. Não fujo da guerra, que foge é covarde. Eu deixo a sequela, eu deixo a mensagem. A vista tá baixa, avistando miragem. Tem gente que fica, te trairás. Tem cara que, irmão, só fala bobagem, eu sei. No rap eu não quero emblema de um rei. Só quero fazer história pra um dia dizer que mais sua marca deixei. Rap portal, inspiração. O bonde tá na contramão. Cruzando fronteiras da mente, do coração. Sem hora pra voltar, chegamos pra ficar. Se tu não sabe a que veio, tenta se encontrar. Compadre, tô pronto pro combate. Em busca do arrebate. É new song, work hard, play hard times, gold time. Checkmate, sem alarde. Cereja mais que uma sigla. É nossa vida, nosso emblema, nosso encarte. Crescendo com a arte, não empata, se faz parte. O mundo é nosso, também seu, meu. É hora do fight, se for para o combate. Sem alarde, sem desfalque, é um dos nossos na estrada, em busca do arrebate. Crescendo com a arte, não empata, se faz parte. O mundo é nosso, também seu, meu. É hora do fight, se for para o combate. Sem alarde, sem desfalque, é um dos nossos na estrada, em busca do arrebate. Crescendo com a arte, não empata, se faz parte. O mundo é nosso, também seu, meu. É hora do fight, se for para o combate. Sem alarde, sem desfalque, é um dos nossos na estrada, em busca do arrebate.